Eu sempre me orgulhei de ser peão. Desde quando a gente era, deixava de lado. Já tava acostumado, só levava toco. 7 dias da semana eu tava apaixonado. E o universo conspirou ao meu favor. Eu virei moda, olha só como eu estou. Sendo disputado, respeitado, cobiçado. Até pelos playboy eu tô sendo imitado. Hoje pensa no trem que combina. Mulher, chapéu e botina. Olha o vaqueiro aqui só pingando no cangote das meninas. Hoje pensa no trem que combina. Mulher, chapéu e botina. Olha eu aqui só pingando no cangote. Desde quando a gente era, deixava de lado. Já tava acostumado, só levava toco. 7 dias da semana eu tava apaixonado. E o universo conspirou ao meu favor. Eu virei moda, olha só como eu estou. Sendo disputado, respeitado, cobiçado. Até pelos playboy eu estou sendo imitado. Hoje, pensa no trem que combina. Mulher, chapéu e botina. Olha o vaqueiro aqui afogando no cangote das meninas. Hoje, pensa no trem que combina. Mulher, chapéu e botina. Olha o vaqueiro aqui só afogando. Opa! Isso é o Pino! Ele é o Nápoles Bahia! Das